muita dor nas articulações, no joelho. Enfim, quando ele começou a tomar, já está no quarto pote e ele disse que lá toda a família está usando, não somente o óleo agora, mas também o gel retirador da Amazon Studio. Acompanha o depoimento. Olha, pessoal, olha aí, pessoal, estamos aqui na Feira Livre de Sapé. Estou aqui com o Manuel do Fumo. Manuel do Fumo, você já vai no quarto pote. Você tinha dor na junta e hoje, depois do óleo de avestruz, Manuel, como é que está aí a novidade? Rapaz, tá show de bola, viu? Praticamente o óleo de avestruz, para quem tem problema no tornozelo, praticamente, se você sente alguma dor e você tiver se das dores no joelho, você tomar óleo de avestruz, você vai ficar curado rapidinho. Porque... Manel, você comprou pra você e pra família óleo de avestruz, sucesso na sua vida também. É, porque lá em casa todo mundo toma óleo de avestruz. Viu aí? E você tá esperando o quê? Mais um cliente satisfeito dizendo que ele e toda a família tá usando. Mas claro, tem que ser os produtos da Amazon Studio, tanto gel como óleo. Você tem que pegar o potinho branco e passar o dedinho na tampa, porque o óleo de avestruz original da Amazon Studio, quem usa tem mais saúde. Bom Dia Notícia. Difusora Notícias. Agora 7:43, o doutor Márcio Studart é oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço, doutor em oncologia pelo AC Camargo Center, chefe do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza, além de coordenador do serviço de cirurgia de base de crânio daquele hospital, atendendo no dia 26 deste mês na clínica do doutor Ananias Alô Aparecida. Contato 83996513677. Agora 7:43, nova tarifa social de energia elétrica entra em vigor na Paraíba. Começa a valer desde o último sábado, dia 5, a nova tarifa social de energia elétrica, que prevê gratuidade para famílias beneficiárias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenham consumido mensal até 80 kW. Segundo o Governo Federal, o benefício concederá a gratuidade total à conta de luz a 4,5 milhões de famílias. Outras 17,1 milhões de famílias que também têm direito à tarifa social não precisarão pagar pelos primeiros 80 kW consumidos em cada mês. Pelas regras da tarifa, aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem direito à gratuidade os consumidores beneficiados pela tarifa social que possuem instalações trifásicas e usam até 80 kW por mês. Nesse caso, poderá ser cobrado na fatura apenas os custos não associados à energia consumida, como a contribuição de iluminação pública ou imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS, de acordo com legislação específica do estado ou município onde a família reside. Agora 7:45, tem mensagem. Parabenizo o Difusora 1 pela belíssima cobertura com som e imagem da chegada e posse do novo bispo diocesano. Foi um trabalho de um profissionalismo a toda prova que trouxe emoção a quem teve o privilégio de acompanhar. Aliás, eu também acompanhei parte, 700 na parte que eu estava, no período que eu estava acompanhando, 711 pessoas online, viu? Sete, fora a multidão, já estava aqui acompanhando também o pessoal que trabalha, né, das pastorais, das igrejas e paróquias aqui de Cajazeiras e região, mas 711 na parte que eu estava acompanhando, mas aumentou o pico, ficava 1.000, 1.200, 711 pessoas acompanhando, realmente belíssimo trabalho. O Eldre Rodrigues, o Denis Ferrari e também o Padre Bruno também, com todas as informações, a técnica do Laurinito e também Juninho da Mídia, o pessoal da técnica também, toda essa equipe aí engajada que proporcionou aí, Valêncio também, né? Que proporcionou essa belíssima cobertura e recebendo os parabéns aí dos nossos ouvintes. Então, de parabéns, a belíssima imagem, que eu fico encantada com a imagem 4K diferenciada do Difusorão. Tem participação. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Silouca. Oi, Silouca, bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria anunciar e dizer às pessoas que é solidário, né, com a morte do nosso amigo Cício. O rapaz sempre trabalhou nessa cidade, sempre fez o bem nessa cidade, sempre procurou dizer que Cajazeira era uma terra boa, sempre fez o bem nessa cidade. O outro motivo da minha ligação é para avisar os comerciários de Cajazeira que nós mandamos, sindicatos comerciários, a proposta do salário mínimo dos trabalhadores no comércio de Caiazeiro e região. A gente já mandou para a classe patronal, eles estão com essa proposta já, estamos esperando eles marcar a primeira reunião da negociação salarial do salário 2025-2026 do comércio de Caiazeiro. Então, nós estamos já com essa proposta já mandada, estamos pedindo 13% do valor do salário mínimo, do valor do salário atual, que é 1.522, nós estamos pedindo 13% em cima, e esperamos ter uma boa negociação, uma boa discussão com a classe patronal a partir desse mês. Esse mês de julho, a gente tem que terminar e discutir essa proposta do salário do comércio de Caiazeiro. Ok, Siloco, obrigada pela sua participação. Jarismar Pereira também nos envia imagens, está lá no sítio Almas, merendando, viu? Tomando seu café da manhã em Tilinha, né? Oh, enviou aqui pra gente, galinha de capoeira, viu, Laurinito? Depois você passa lá, Laurinito, lá no Sítio Almas. Obrigada pela participação. Alô, Tilinha. 57% dos pacientes oncológicos não conseguem tratamento no SUS antes de atingir estágio avançado. Falta de acesso a medicamentos e demora no início do tratamento. Esses são alguns dos principais problemas enfrentados por pacientes com câncer que recorrem ao SUS em algumas regiões do país. Uma pesquisa mostra que o tratamento de câncer no SUS é diferente dependendo da região. Muitas vezes os pacientes precisam se deslocar de uma cidade para outra em ambulâncias, em busca dos procedimentos adequados. E que bom que Cajazeiras vai poder sediar um centro aqui, né? Graças a Deus, e ao empenho aí dos políticos nesta... É importante obra, né, que esse centro de oncologia aqui em Cajazeiras. De acordo com o Instituto de Oncologia, a busca em outros municípios é a realidade para mais da metade dos pacientes com câncer no país, com 56% dos casos, mas está longe de ser o único desafio. Uma lei de 2012 determina que o tratamento deve começar até no máximo 60 dias após o diagnóstico. Será que essa lei é cumprida? Desde 2012, 60 dias? Quando você é diagnosticado, para 46% dos pacientes, esse prazo não é respeitado. Em 57% dos casos, quando conseguem atendimento, a doença já está em estágio avançado. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Enquanto muita gente desfruta de regalias, viu, Laurinita, Amauri, pacientes, 57% não usufruem dos serviços que dão direito. Direito, SUS, atendimento, saúde, educação, dão direito aí ao atendimento adequado, especializado para quem passa pelo sistema oncológico. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Olha, dizer que o novo Centro Oncológico de Cajazeiras está sendo construído em ritmo acelerado, graças à benevolência dos que fazem a Faculdade de Santa Maria, na pessoa de Sheila e de Ana Godfá, e que logo, logo, este importante meio de saúde estará sendo entregue à população cajazeirense, cujo terreno foi doado na gestão do então prefeito José Aldemir e agora sequenciado na gestão da prefeita Corrinha Delfim. É uma importante conquista para o Alto Sertão, para que não dizermos para Cajazeiras e toda esta vasta região. Agora 7:50, agora há pouco o ouvinte estava parabenizando a cobertura do Difusora 1, né, toda a equipe, e tem entrevista coletiva. A Diocese de Cajazeiras convida os jornalistas e comunicadores para a coletiva de imprensa de posse episcopal do nono bispo diocesano, hoje, 7 de julho, segunda-feira, às 9:00 da manhã, no auditório do Centro Diocesano de Pastoral. A Mauri Furtado vai estar representando a Difusora M, também Patamuté FM e Difusora 1, ao lado do Laurinito Bezerra e também o Juninho da Mídia. 7:51. Confirmando. Padre Bruno, obrigada pela sintonia, pela audiência. Parabéns aí pela cobertura ao lado do Eldre Rodrigues e também o Denis Ferrari. Agora 7:51, enquanto isso o governador João Azevedo assina ordem de serviço para a construção da cidade da astronomia em Carrapateira. O governador João Azevedo assinou, quando esteve em Cajazeiras, na plenária do Orçamento Democrático Estadual da nona região, uma ordem de serviço no valor de R$24 milhões para dar início à construção da cidade da astronomia no município de Carrapateira. A iniciativa teve como objetivo criar naquele município do sertão um centro de popularização de ciência voltado à astronomia. Em seu discurso, o governador João Azevedo destacou que a obra representa um marco para o desenvolvimento regional. Acabamos de assinar a ordem de serviço para a construção da cidade da astronomia, com investimentos de 24 milhões de reais. Isso representa um marco para a região. Imagino que será gerado com a chegada do radiotelescópio Bingo e da estrutura da cidade da astronomia. Desenvolvimento via turismo, geração de emprego e renda, impulsionando ainda mais a nossa economia local, destacou o governador João Azevedo. 752, ainda em relação ao governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, renovou convênio com a Associação de Pais e Amigos do Autista de Cajazeiras e região circunvizinha APA, possibilitando a continuidade do atendimento a 102 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista TEA. O convênio assinado pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Poliana Verton, foi comemorado pela Coordenadora-Geral da APA, Gerlândia Silva. Há 4 anos, a entidade recebe recursos do Governo do Estado por meio de convênios. Agora são 7:53 e o senador Efraim Filho confirmou neste final de semana sua pré-candidatura ao governo da Paraíba nas eleições do próximo ano, inclusive provocando adversários. Com o anúncio, Efraim Filho intensifica o clima de pré-campanha na Paraíba e coloca ainda mais pressão sobre os bastidores da oposição, que segue dividida em torno de nomes e estratégias para 2026. Está aí, portanto, senador Efraim Moraes lançando sua pré-candidatura ao governo da Paraíba pelas oposições. Pela situação, o nome mais badalado até o presente momento é do vice-governador Lucas Ribeiro, que inclusive está acompanhando o governador João Azevedo por todos os quadrantes da Paraíba, principalmente onde o governador vai entregar importantes obras em todo o estado. Lucas Ribeiro, que com a ascensão de João, deixando o governo em abril do próximo ano, automaticamente assume o comando do estado e tem 9 meses com a caneta na mão para estruturar sua candidatura ao governo da Paraíba. 7:54, alô Francinilson em São Paulo, obrigada pela participação. Professora Luzier, grande abraço, minha linda. Tem agora o quadro Café com Dinheiro, movimentação financeira do nosso país, do Brasil e também dos demais países. Laurenito Bezerra, Café com Dinheiro, a gente confere agora, Elan Nascimento. Café com Dinheiro, Elan Nascimento. 7:55. Café com Dinheiro, no Bom Dia Notícias. Bom dia, caros ouvintes e jornalistas da bancada. Vamos ver como terminou a semana no fronte econômico e como está se comportando o mercado financeiro nesse início de segunda-feira. A balança comercial registrou superávit de 5,8 bilhões de dólares em junho deste ano. O número foi divulgado nessa última sexta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. O resultado foi 6,9% menor do que o registrado no mesmo mês do ano anterior. As exportações somaram 29 bilhões em junho deste ano, uma alta de 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as importações alcançaram 23 bilhões de dólares, uma alta de 3,8%. Lembrando que as exportações é quando nós vendemos para fora e as importações é quando nós compramos de outros países. No acumulado deste ano, o superávit alcançou 30 bilhões de dólares, uma queda de 27,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As exportações, o que nós vendemos, somam até o momento de janeiro a junho 165 bilhões, uma queda de 0,7%. Já as importações, que é o que compramos, alcançaram até agora de janeiro a junho 135 bilhões, uma alta de 8,3%. Segundo Erlon Brandão, que é o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, a queda das exportações brasileiras nesse primeiro semestre do ano foi motivada por preços menores no mercado. Nesta última sexta-feira, a Bolsa de Valores brasileira terminou o pregão com alta de 0,24% aos 141.263 pontos. Este foi o maior nível nominal da história. O recorde anterior tinha sido na quinta-feira, quando a Bolsa havia chegado aos 140.927 pontos. Já o dólar à vista encerrou o pregão da última sexta-feira com alta de 0,37%, valendo R$ 5,42. Vamos para a agenda econômica do dia. A atenção dos investidores e do mercado nesta segunda-feira está voltada para a reunião do BRICS, que é um grupo que tem como líderes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com a presença dos chefes de Estado, o encontro do BRICS nesta segunda-feira busca fortalecer a agenda de desenvolvimento com discussões voltadas para saúde, mudanças climáticas e inteligência artificial. A expectativa é por uma declaração conjunta que reafirme o papel do bloco na defesa do multilateralismo em meio à crescente fragmentação dos sistemas internacionais. Falando de agenda econômica, de divulgação de indicadores propriamente dito, aqui no Brasil haverá a divulgação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, que é o IGPDI de junho. A divulgação será às 8 horas da manhã pela Fundação Getúlio Vargas. Esse indicador mede a variação de preços no atacado, na construção civil e no varejo. E logo depois, às 8h25 da manhã, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as projeções de economistas do mercado para a inflação, produto interno bruto, câmbio e taxa de juros. Como estão os mercados neste momento? Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta segunda-feira, após o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinham com as, entre aspas, políticas anti-americanas do BRICS. Ele também confirmou que as tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto e não em 9 de julho. O S&P 500 futuro está com uma queda de 0,44%. As principais bolsas da Ásia encerraram de forma mista nesta segunda-feira, pressionadas por declarações do presidente Trump sobre novas tarifas comerciais. A Bolsa da China fechou com uma leve alta de 0,02%, quase ali na estabilidade, e a Bolsa de Tóquio com uma baixa de 0,56%. Os mercados europeus operam mistos em meio a novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos. O índice Stoxx 600, nesse momento, está com uma leve queda, um leve recuo de 0,02%. Os preços do petróleo caíram depois que a OPEP+ surpreendeu os mercados e decidiu aumentar a produção mais do que o esperado em agosto, o que levanta preocupações sobre o excesso de oferta de petróleo. Neste momento, o barril do petróleo Brent está negociado a 68 dólares e 2 centavos, uma queda de 0,41%, e os bitcoins sobem nesse início de semana, com cada bitcoin valendo 108.958 dólares. Eu sou Ela Nascimento, assessor de investimentos credenciado a XP Investimentos, e este foi seu Café com Dinheiro dessa segunda-feira. Até amanhã, se Deus quiser, e bons negócios. Você acabou de ouvir Café com Dinheiro. Voltaremos amanhã. Agora 8h02. Obrigada, Elan. Grande abraço. De volta amanhã aqui no Bom Dia Notícia. Quase um terço dos brasileiros CLT ou aposentados possuem consignado. E uma última informação, Correios lança um site de compras com 500 mil produtos à venda. Com esses pontos, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais informações no nosso site. Lembrando, tem toda a cobertura também da posse do nosso bispo diocesano pelo Difusora 1 em nosso site www.difusora1.com.br e também mais informações no Boca Quente, partes 1 e 2. Obrigada pela companhia, um grande abraço, até amanhã às 6 em mais uma edição do Bom Dia Notícia. Você fica com Rádio Atividades. Até amanhã, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o Bom Dia Notícias. Bom Dia Notícias. Foram 120 minutos de um jornalismo plural, ético e imparcial. Agora você é um ouvinte bem informado. E voltaremos amanhã aqui no mesmo horário. E o nosso jornalismo não para. Ainda hoje no Boca Quente em duas edições. E até lá. Assim como Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, a Difusora ensina a Paraíba a fazer rádio. Como ótima escola que sempre foi, nossa emissora é responsável pela iniciação de alguns dos melhores profissionais da área, exportados para vários pontos do país. Pioneira, a Difusora sempre esteve na vanguarda em termos de programação e inovações técnicas. Queimamos etapas em nosso crescimento. Dos 1.000 watts iniciais, passamos para 10.000 e depois para 20.000. Nossa potência atual, a maior do estado e uma das maiores do Nordeste. Sem falsa modéstia, tudo o que fazemos repercute. Tanto é assim que nossos programas são copiados sem a menor cerimônia por muitas de nossas co-irmãs. Às vezes nos comunicando, às vezes não. Só é copiado quem tem competência e liderança no que faz. Difusora, a Difusora do Rádio na Paraíba. Hora certa, Difusora. Unha, joias amadas. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. Oi, minhas joias amadas, 8h, mais 5 na cidade, 8h05. Chegando com mais um Rádio Atividade, é segunda-feira, 777. O mês é julho, ano é 2025. Hoje é o dia do chocolate. Alô, alô, Cajazeiras, bom dia, Brasil. 28ª semana do ano, estação inverno. A lua de hoje está 89,78% visível e está na fase crescente. E os aniversariantes de hoje devem rezar o versículo 7 do Salmo 106. Santos do dia, São Vilibaldo. Nos fatos do dia, no esporte, em 1957, nessa data, Pelé estreava na seleção brasileira aos 16 anos e marcava um dos gols da partida da Copa Roca contra a Argentina, no estádio do Maracanã. Os oponentes venciam o jogo pelo placar de 2-1, mas o Brasil conquistava o título. Uma semana abençoada para todo mundo. A frase do dia é a seguinte: sua determinação é a sua maior força. E eu começo o Rádio Atividades hoje com o sucesso que de abelhas, abóbora selvagem, nada tanto assim. 8h06, bom dia. Aloísio Lima. Difusora. Mas abrindo assim com o Kit Abelha, nada tanto assim aqui na primeiríssima da Paraíba. E aqui você fica sabendo de tudo e de todos os lados aqui dentro do seu Rádio Atividade. Essa é boa, hein? Viatura deles descaracterizada da Polícia Civil foi tomada por assalto na capital de todos os paraibanos. Ministro de Lula desembarca na Paraíba nesta semana para lançar obras do VLT em Campina Grande. Cida Ramos foi eleita presidente do PT da Paraíba e se torna a primeira mulher da história a comandar o diretório estadual. O governo do estado renova convênio com a entidade que presta atendimento a autistas na região de Cajazeira. Outras informações que você precisa saber na marca da exclusividade, você vai ficar sabendo aqui, dentro do Rádio Atividades. E se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, liga aqui pra gente, bote a boca no trombone e faça valer o seu direito. 35 31 45 30 31 e 32. E ainda tem, participe no Rádio Atividades pelo WhatsApp 9152 8880, com Aloysio Lima. Aqui a gente não inventa nem aumenta, só comenta. 35 31 45 30 31 e 32. E ainda tem o 9396 9757. 8:11 agora na cidade. Como vai o tempo e a temperatura? Para Cajazeira, previsão do tempo para esta segundona é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A intensidade do vento, 8 km por hora, a umidade relativa do ar 83%, a mínima 21, a máxima chegando aos 31 graus Celsius. 8:12 na cidade. Agora os números do mercado financeiro. Ibovespa fechou o pregão na última sexta-feira em alta de 0,39%. E atenção para a compra de moedas, o dólar comercial está abrindo o mercado cotado a R$5,42, com variação de alta de 0,36%. Já o euro abre o mercado cotado a R$6,38, com variação de alta de 0,58%. É o que diz aí os números do mercado financeiro. 8:08, 8:12. Manchetes dos principais jornais do país. Desta segunda nos principais jornais, Folha de São Paulo, decisão do STF para driblar o arcabouço, limita gasto do judiciário. Estado de São Paulo, encontro no Rio, cúpulas de Brinks condena ataque ao Irã, pede saída de Israel de Gaza e poupa a Rússia. É o que diz aqui as manchetes, primeira página dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Já o jornal Correio Brasiliense, Brinks critica o tarifaço e pede reforma na ONU. O Globo Rio de Janeiro, bomba fiscal, sem reformas, gastos com previdência e BPC subirá 600 bi nos próximos 15 anos. É o que diz as manchetes, primeira página dos principais jornais do país desta segundona. No tocante ao trânsito aqui na cidade de Cajazeiras, fluindo bem, segundona, né? Todo mundo indo para o trabalho, escola, aquela coisa toda, mas o trânsito fluindo bem. Você que está chegando agora à cidade de Cajazeiras, seja bem-vindo. Nas principais entradas até o centro, o trânsito fluindo bem, a sinalização funcionando 100%. E aqui, sempre alertamos aqui aos motoristas, vocês que trafegam com motos, vamos respeitar a sinalização. E para a galera que está de idade nova hoje, os parabéns da produção do Rádio Atividade. E a mais tarde tem o que pra galera, hein? A mais tarde tem poiva, viu, João? Então vem comigo, é segundona! Muita energia positiva pra todo mundo. E aí, já agradeceu a Deus por um novo dia? O quê? Ainda não? Vamos agradecer. E uma semana abençoada pra todo mundo! 8:15, 8:15, 8:15. Me espero que eu te espero. É rapidinho. Rádio Atividade. Rede Super Araújo, presente em todo o Alto Sertão da Paraíba. Em Cajazeiras, Supermercado Araújo, Maralto, Primavera e Supermercado da Hora. Em São José de Piranhas, Conceição e Itaporanga, também temos a Rede Super Araújo. Rede Super Araújo, em breve também na cidade de Patos. Rede de Supermercados Super Araújo, presença marcante no seu dia a dia. Sua saúde merece uma atenção especial. Agora em novo endereço, Dr. Enoque Miranda atende em Cajazeiras na Clínica Poli Saúde. Atendimento na área de gastroenterologia e realização de endoscopia digestiva alta. Diagnóstico e tratamento de doenças do trato gastrointestinal, como gastrite, doença do refluxo, úlceras gástricas, diarreias crônicas. Realização de biópsias gástricas e retirada de corpo estranho. Atendimento na Poli Saúde na Rua Comandante Vital Rolim, 1425, Centro de Cajazeiras. Marcação de consultas e exames pelos fones 83-3531-1938 ou pelo WhatsApp 99338-3714. Vitória Régia Vida Flor. Escola Vitória Régia, onde a excelência acadêmica e o cuidado com os alunos se unem para proporcionar uma experiência educacional única, com turmas desde o infantil até o nono ano. Além disso, é uma escola bilíngue e dispõe de escolinha de futsal e voleibol. E as novidades não param por aí. Terceira unidade, agora com berçário para crianças a partir de um ano de idade, com horário integral. Escola Vitória Régia, na Rua São Sebastião, número 25. Telefone WhatsApp 988-32-6033. Que tal ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida? Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa. Tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo. Cadastre-se grátis agora em revenda.boticario.com.br. Rádio Atividade. Aloysio Lima. Eu, você e o rádio. Por aqui nosso querido Felisberto, grande figura lá de Triunfo, ouvindo aqui a primeiríssima da Paraíba, observando aqui ao lado do nosso querido rei. O rei hoje está todo boizinho. Gostei do rei. O rei veio hoje a caráter e vai pra coletiva daqui a pouquinho, não é isso, rei? Coletiva do bispo daqui a pouco. Muito bem, abraçando aqui a galera da Zona Rural, esse povo maravilhoso que nos proporciona uma audiência extraordinária. Acompanha aqui toda a programação da Super Difusora, toda ela líder, campeã de audiência em todos os horários. Tem boquinha não, hein? Um abraço a toda essa turma maravilhosa. Bom, e há 13 anos, a exato no dia 7 de julho de 2012, a Paraíba perdia uma das suas figuras mais emblemáticas. Falo de Ronaldo Cunha Lima. Advogado, poeta e político de vocação natural, Ronaldo deixou um legado que ultrapassa mandados e siglas, permanecendo vivo na memória coletiva do povo paraibano, especialmente Campina Grande, cidade que ajudou a moldar cultura e administrativamente. Sabe onde é que ele é? Ronaldo Cunha é de Guarabira, rapaz. Natural de Guarabira, Ronaldo nasceu no dia 18 de março de 1936. Órfão de pai ainda jovem, precisou trabalhar desde cedo para custear seus estudos. Foi vendedor de jornais, garçom, escrivão, até formar-se em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. A paixão pelas letras e pela política se revelariam simultaneamente já nos tempos de estudante. Iniciou a vida pública como vereador em Campina Grande de 61 a 63. Foi deputado estadual por dois mandatos. Em 68, eleito prefeito da cidade. No entanto, seu primeiro mandato foi abruptamente interrompido pela ditadura militar, que o caçou apenas 43 dias após a sua posse. Após anos no ostracismo político, foi anistiado e reconduzido à prefeitura pelo voto popular em 1982. Portanto, hoje, 13 anos de saudade do saudoso governador Ronaldo da Cunha Lima, ele que colocou as luminárias, agora eu faço como diz um amigo meu, lá no estádio O Perpetão. Muito bem, vamos juntos. juntos aqui na primeiriza para esse cara aqui, esse cara que eu vou trocar agora. Esse cara vendia cebola, vendia tomate, vendia coentro, começou devagarzinho e hoje o cara tá estourado aqui na música nacional. Tô falando desse cara aqui, ele é pernambucano, Maninho, Mega Sena. Solta aí, produção.